deixa chegar a aprovação, aí você me conta. A namorada que deixou, os parceiros que afastou, o desânimo tomou, os vizinhos julgou. Só Jeová consolou, me levantou, me curou, me guiou. O verdadeiro amor me apresentou. Hoje sei que sou imagem e semelhança, que não sou mais que ninguém, mas faço a diferença. Que no passado deparei com um grande muro, mas tudo o que vivi serviu pro meu futuro. Não sou perfeito, mas busco ser da perfeição, que me dá paz, deixe minha vida de inspiração. Tudo que foi voltou, com juros mais além, material, muitos amigos e o amor de alguém. Por isso que eu falo, não pega desistir, a vitória vem pra quem mais tempo resistir. Já nasci com amor, não soube demonstrar, e a vida mais uma vez se encarregou de me ensinar. Dá tempo de cantar e dizer que Deus é bom, que um dia triste e injusto tem explicação. Misericordioso, pois sei que precisei, aprendi a oferecer o que já recusei. Ainda sou planos e realizações, posso ser o bem de alguém, canal de bênçãos. No passado só sabia errar e chorar, hoje ensino que é possível mudar. E sei que haverá um tempo mais feliz, contentamento como todo homem quis. Busco oportunidade, desprezando a maldade, ser feliz e promover felicidade. E por não ter a trajetória corrompida, se tiver que voltar, vou de cabeça erguida. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura ferido e traz justiça. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura ferida e traz justiça. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura ferido e traz justiça. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura ferida e traz justiça. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura ferida e traz justiça.